quando a manhã madrugava, calma, alta, clara, clara, morria de amor. Faca de ponta, flor e flor, cambraia branca sob o sol, cravina branca, amor, cravina, amor, cravina e sonha, a moça chamada Clara, água, alma, lava, alva, cambraia do sol. Galo cantando cor e cor, pássaro preto, dor e dor, um marinheiro, amor, distante, amor, e a moça sonha só. Um marinheiro sob o sol, onde andará o meu amor? Onde andará o amor? No mar eu sonha, se eu ainda lembro o meu nome. Longe, longe, onde? Onde estiver, numa onda lombar, numa onda que quer me levar para um mar de água clara, clara, clara. De ponta, dor e dor, cravo vermelho no lençol, cravo vermelho, amor, cravina e galos, e a moça chamada Clara.